Arte M Divulgações. Se foi sucesso, eu boto no repertório. Tem viu Novaes, oba. Você não me ouviu, quis viver uma ilusão. O vazio que você deixou em mim maltratou meu coração. Não ligou pra minha solidão, tinha que acabar assim. Será triste uma noite sem você, mas será o melhor pra mim. Não me importa o que me faça, não tem paixão quando me abraça. Sem destino para longe sei que vou, irei em busca de um novo amor. E quando despertar, não irá me encontrar. Quem sabe aí, meu bem, talvez você consiga entender que a minha vida não pertence a você. E quando despertar, você só vou lembrar-me quando tudo começou. Você era a mulher que eu sempre sonhei te ganhar. Quando você me perguntou, Arte M Divulgações. Sucessos.